A Igreja Assembleia de Deus promove Escola Bíblica Dominical. Venha e participe todos os domingos, às 9 horas da manhã, em nosso templo sede, na Rua Silveira Martins, número 506. Temos escola bíblica para adultos, jovens e crianças. Participe e seja um vitorioso em Cristo Jesus. Está no ar mais uma vez o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Novas de Salvação, sob a direção e responsabilidade do pastor Geraldino Silva, nosso pastor presidente. A todos os nossos queridos irmãos que estão em sintonia com esta programação, a nossa saudação no Senhor. Nós queremos fazer menção num texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 5, e apenas o versículo 13, nos diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar-se fora e ser pisado pelos homens. Amado e eterno Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede, de nós estarmos mais uma vez diante dos microfones, Senhor, desta emissora, para levarmos a mensagem da Palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua grande bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça infinita e santa, e que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão em sintonia. Nós te pedimos em o nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Nós temos também conosco nesta manhã, com muita alegria, o evangelista Ezequiel Nascimento, que está nos auxiliando nesse trabalho. Que Deus te abençoe, Ezequiel, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir um hino de louvor a Deus. E o irmão medite nessa letra, é gloriosa. Deus te abençoe. Cidade de Naim passou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele, um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então gritou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Então Lázaro já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina que te enganou, se além dos homens te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, e sua vitória foge da sua mão, pare de chorar, preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a a tua salvação. Se a lei dos homens te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e sua vitória foge da sua mão, pare de chorar. Graças a Deus. Nós queremos, neste momento, fazer um convite a todos os nossos queridos irmãos, amigos, que gostam de aprender a palavra de Deus, que hoje pela manhã nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical um tema muito importante: um homem de Deus em depressão. E nós sabemos que esta depressão é o mal do século. Quantas pessoas atribuladas no seu viver por causa da depressão. Então hoje pela manhã eu convido você para vir a aprender sobre a depressão. Elias, irmãos queridos, era um homem como os outros. Era um homem espiritual, era um homem sentimental. Nós vemos que muitas vezes, quando nós nos deparamos com a história de Elias, vemos ele como um grande campeão de Deus, mas ele não deixou de ser homem, limitado nas suas lides diárias, no seu trabalho, na luta contra os profetas de Baal, na luta contra Acabe e Jezabel. O seu lado emocional foi atingido, o seu lado psicológico foi atingido, e consequentemente também o seu lado físico, aonde tornara Elias um homem tremendamente deprimido. Então, nesta manhã, queridos irmãos que estão em sintonia com esta programação, amigos, quem sabe em teu lar alguém deprimido, vem aprender sobre a depressão. As fórmulas que nós apresentamos através da Bíblia Sagrada, como vencer essa depressão. Elias foi um homem que, embora deprimido, foi um grande campeão de Deus, porque Deus guardou o servo dele em todos os seus caminhos. Queridos, nós também queremos avisar que no dia 9 teremos o culto de Santa Ceia do Senhor, às 19h15, em nosso templo sede. Deus te abençoe, Deus te guarde no nome santo de Jesus. Vamos ouvir mais um hino de louvor a Deus, para a vossa meditação. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça ao abismo sem fim. Loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. Apontei entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. acordei, tive um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui entrando. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh, aleluia. No terrível espinho do pecado eu pisei, apontei entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida. Nós queremos avisar também a todos os nossos queridos obreiros que no dia 25 de fevereiro nós teremos a reunião de obreiros. Portanto, dia 25 de fevereiro. E também queremos dar o nosso aviso, dizendo que nós temos em todas as sextas-feiras o culto da vitória, né? E Deus está abençoando de uma forma toda especial. Os irmãos com problemas de saúde, diversos problemas físicos, psíquicos, problemas de financeiros, enfim. Venham e participem desse culto que Deus lhe dará uma grande vitória. E também nós queremos avisar que todas as quartas-feiras nós temos culto de ensinamento da palavra de Deus, onde a palavra do Senhor, o estudo é ministrado pelo nosso pastor presidente, pastor Geraldino Silva. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, neste momento, fazer menção da palavra de Deus. E ela nos diz, no texto que nós já lemos: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amados, a influência multiforme e benfazeja do justo neste mundo, vista sob a figura do sal, e ao mesmo tempo a sua responsabilidade de conduzir o povo à salvação, refletindo a luz de Deus em seu viver como um luzeiro. Nos tempos bíblicos, o sal era, em relação a hoje, de maior importância, mais valioso, menos abundante e de difícil aquisição. E nós vemos no texto que nós lemos o cristão como o sal da terra. O sal, ele é preservador, ele conserva e preserva, daí ser a figura da pureza. Sua cor alva também fala disto, ele evita deteriorização. No caso da destruição da decaída Sodoma, Deus disse: não a destruirei por amor dos 10. Era o sal que estava impedindo a destruição. E nós concluímos que quando a igreja sair, a destruição do mundo começará. O sal também produz sede. É a multidão perguntando aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ali em Atos 2:37, é o carcereiro de Filipe clamando: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? São as multidões à procura de Jesus. São os oficiais de justiça dizendo: nunca homem algum falou como este homem. Ou como está dito de Paulo, o grande apóstolo, muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. O crente, como sal, cria sede espiritual nos outros e, como luz, conduz as pessoas àqueles que é a fonte da salvação. O sal, meus amados e queridos irmãos, ele é invisível quando em ação. O sal, antes de ser aplicado, ele é visível, mas ao começar a agir, temperando, preservando, torna-se invisível. É assim também. Você que me ouve, também é assim? Lutas para aparecer, quando assim não acontece, você acaba murmurando. O sal age invisivelmente, mas a sua ação é claramente sentida. O pescador oculta-se ao pescar, do contrário os peixes fugirão. Jesus tanto compara o crente ao sal como ao pescador. Queridos, o sal ajuda a flutuar. Sim, o sal ajuda a subir. Quanto mais salgada for a água, maior a flutuação, maior esta flutuação vai proporcionar aos corpos. E assim, no Mar Morto, a massa de água mais salgada do mundo, se prestasse para o banho, nenhum banhista ali pereceria afogado, pois de tão salgada a água, ela devolve à superfície aquele que nela é alçado. O sal é a matéria viva. A carne com vida não precisa ser salgada para preservar-se. Quando Jesus disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, ele deixou claro que a humanidade sem Deus está espiritualmente morta. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, o sal insípido, a palavra fala sobre esta palavra, coisas que levam o sal a perder o seu sabor e tornar insípido ou insulso. Primeiro, pouco vento. O sal, para atingir o sabor ideal, necessita de bastante ventania na época da sua formação. Espiritualmente, o crente, sem o vento do Espírito na vida e do poder deste mesmo Espírito, não subsistirá. Segundo, pouca luz. Muita luz é fundamental para a formação de um bom sal. O efeito químico da luz sobre a água em tratamento é fundamental na transformação desta em sal. A abundante luz celestial é a grande necessidade para o crente ser um bom sal. Sem isto, ele pode ser uma negação, como é o caso do sal insípido. Amados, a palavra de Deus nos diz: queridos, escutem, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem a luz é impossível o pecador chegar-se ao Senhor, pois o mundo está em trevas, o mundo está em pecados. Outra coisa que leva o sal a perder o seu sabor é o pouco calor. Sem calor adequado, o sal em formação perderá a qualidade de si, e ele vai acabar se arruinando. Uma igreja espiritualmente fria torna-se inerte, inativa, decadente, incapaz de ser o sal da terra. Em lugar de uma tal igreja influir nos padrões de vida e as práticas do mundo sem Deus, O mundo é que influenciará nela pela corrupção, tal qual faz o fermento na massa. O sal que se tornar insípido, queridos, ele perde três coisas. Primeiro, ele perde o seu sabor. A palavra de Deus nos diz isto em Mateus 5:13. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Segundo, o sal, ao se tornar insípido, ele perde o seu valor. Diz a palavra de Deus no mesmo versículo: para nada mais presta. E terceiro, quando o sal se torna insípido, ele perde o seu lugar. Diz a palavra de Deus no mesmo versículo: para ser lançado fora. Amados, diante desta palavra, nós te convidamos para você ser o sal da terra e luz do mundo. Você crente, você irmão, amigo que está escutando, há só um caminho para a salvação, e este caminho se chama Jesus Cristo. Foi ele que no Calvário, com muito sacrifício, muita dor, muito sofrimento, deu a sua vida em resgate da humanidade. Por isso, para você um dia alcançar a vida eterna, somente através da pessoa bendita de Jesus. O bom testemunho que nós precisamos dar a este mundo é de que o nosso comportamento diante de uma sociedade tem que ser como sal. Não mais e também não menos, mas podermos temperar este mundo com as nossas atitudes, com o nosso bom testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a Deus por essa programação e convidá-los mais uma vez para participarem da Escola Bíblica Dominical desta manhã. Queridos, nós queremos então encerrar agradecendo a Deus, orando ao Senhor. Pai eterno, a nossa oração a Ti neste momento, te agradecendo por este momento tão maravilhoso e sublime. Obrigado, Senhor, por mais este momento de adoração a Ti. E que esta palavra que nós falamos possa ir ao encontro dos necessitados, daqueles que estão, Senhor, necessitados da Tua presença em suas vidas. Senhor, Tu podes mudar a história daqueles que realmente têm desejo. E nós cremos que o poder do Teu Espírito Santo vai fazer uma obra gloriosa nesta cidade. Abençoa esta emissora. Abençoa, Senhor, toda a família da fé. E que o Teu nome, Senhor, acima de todas as coisas, seja glorificado por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Ele diz: tudo novo farei. E estas palavras escreve já, pois são verdades fiéis. E feito está. A Igreja Assembleia de Deus promove Escola Bíblica Dominical. Venha e participe todos os domingos às 9 horas da manhã em nosso templo sede na Rua Silveira Martins, número 506. Temos escola bíblica para adultos, jovens e crianças. Participe e seja um vitorioso em Cristo Jesus. As relações familiares estão entre as mais complexas relações humanas. Sei que é difícil crer que sim. Tendo isto em mente, o pastor Geraldino Silva procura nos passar toda a sua experiência de vida como pai, marido e pastor. Por isso, participe dos cultos da família, às quartas-feiras, às 19h30, na Igreja Assembleia de Deus de Erechim.